procurando putaria, o Dom Lua tá aqui. Tá procurando putaria, o Dom então Lua vai, tá aqui. Fica revoltado, sua irmã que quis me dar. Então, pararará. Então,